para você observar as estruturas. Sempre chamar a atenção da parede bacteriana. Tá? E ali no meio tem o citoplasma e aqui o circular seria o cromossomo dessa bactéria. Ele está em inglês, deixa eu ficar aqui do lado só para lembrar. Aqui ele está mostrando uma composição dessa parede. Está vendo que eu falei que tem um NAD e um NAM? E eles são associados a essa cadeia de aminoácidos, são proteínas. Para a rede. antibiótico, ela passa a ter esse gene. Tá? Então ela incorpora aquela sequência à sua. E aí ela passa agora a ser resistente. É por isso que o uso de antibióticos de forma inadequada ela é um problema sério. Tá? Então essa bactéria agora é uma bactéria considerada resistente ao antibiótico. O que é que essa bactéria, esse gene causa? Ele causa uma modificação dessa proteína que a penicilina se liga. E o que acontece? O beta-lactam, as penicilinas, as cefalosporinas, elas não conseguem se ligar ali, tá vendo? Então elas não causam efeito. Então, o que acontece é que uma bactéria, ela pode adquirir essa característica de resistência simplesmente por entrar em contato com outra. Primeiro ponto. E é o maior problema da infecção hospitalar isso. Porque a infecção hospitalar, eu vou ter vários indivíduos que estão num hospital por uma infecção, geralmente por uma infecção bacteriana. E se o hospital não tem controle disso, eu vou ter a combinação de várias bactérias. E, por exemplo, eu não sei se aquele indivíduo que chegou no meu hospital, ele já não apresenta uma bactéria multiresistente. Eu não sei o que foi que ele tomou. Eu não sei o que foi que ele expôs a bactéria aqui. E aí, quando ele chega no hospital que não tem um controle rígido, ou que por algum motivo ele não mole, ocorre que aquela bactéria que ela é presente vai estar em contato com outro. E com processos básicos, comuns a ela, não precisa ser especial para fazer isso. Eu posso passar aquela resistência para outros. Tá? E é por isso o cuidado que a gente deve ter com o uso de antibióticos. Professor. Não é brincadeira. Então, professora, e eu estou falando isso para não só para humano, para animal também. A bactéria que o animal tem, você pode ter. Né? Ah, professora, é o que eu tenho, sabe o que é? O meu vizinho, o meu primo, minha tia, eu, tem um cachorro que está muito mal. E eu não tenho dinheiro para levantar nada. Me ajude aí. Passa aí para mim um antibiótico. E assim começa, então, ó, eu, meu cachorro, quando estava doente, não sabe nem o que era. Ele tomou esse remédio, ficou bom, tome. Sobrou um pouquinho, você vai lá. Estou falando uma mentira? Isso é comum. É comum. Né? E aí, diversas vezes eu recebo WhatsApp, recebo ligação, procuro veterinário. Mas é porque eu estou sem dinheiro, sabe o que é? Dê uma água, dê uma melhora, procuro veterinário. Eu não posso fazer. E é por isso que hoje a utilização de um antibiograma para definir qual é o melhor antibiótico é a melhor resposta. Em algumas situações isso não é possível. Por que não é possível? Que o animal está muito doente e eu preciso entrar com medicamento de imediato. Mas se ele chega à minha clínica, ele já chega no hospital com um histórico de ter usado não sei quantos antibióticos para ver efeito, você tem que fazer. Porque você pode estar gastando dinheiro, né? E ou então está usando e você tem que definir e usar de imediato qual é a melhor opção. Tá? Na semana que vem, vou falar um pouquinho sobre genética e aí eu vou falar sobre esses processos de casa. Semana que vem? É, semana que vem não tem. Deixa eu ver se dá pra falar aqui. Pode falar. A penicilina ela vai na transfertilidade? Claro. Que vai impedir ela tomar uma adição lá para fazer na linha. A penicilina vai atuar na transfertilidade. E aí vai impedir que ela forme o aparelho peptídico. Tá? Porque é uma aula que a gente já falou lá na biologia, então não vou, é só para lembrar. Tá? Então as bactérias, elas possuem um material genético que vai ser transmitido ao seu descendente no momento da divisão. Lembra que eu falei para você, se a gente pegar uma placa, o que está naquela colônia é igual, mas eu não posso afirmar que o que está naquela próxima, por mais que seja a mesma espécie, seja igual. Porque pode ter havido algum processo de mutação e ela ser um pouco diferente. Esse material não está contido dentro do núcleo, célula procariótica, e o genoma está condensado e organizado em uma estrutura chamada nucleóide, em algumas coações. A Escherichia coli, por exemplo, tem um comprimento de genoma de 1.400 micrômetros e uma célula de 1.2 micrômetros. E é interessante dizer que ela tem que ser organizada da mesma forma lá em uma célula eucariótica para que esse material genético consiga ficar dentro dela. Tá? E essa, o que ela faz é começar a se novelar em si própria, de forma que aquilo ali fique muito mais condensado e possível de caber dentro do núcleo. Só para lembrar, a célula procariótica ela não apresenta essas organelas, também divididas, são células mais simples, o material genético está disperso, tá? Mas ela consegue fazer todo aquele processo de replicação, transcrição e tradução sem problema nenhum. Aqui é só uma foto que eu acho linda. Aqui é uma bactéria e tudo aqui fora é o cromossomo dela. Então você vê a diferença. Ela tem que realmente se organizar de forma que isso caiba aqui dentro. Tá? A representação do cromossomo bacteriano é feita dessa maneira. Não é um cromossomo circular. Então aqui ele diz que aqui é o primeiro e assim você vai fazer uma leitura. Cada pontinho desse, tá vendo? Ele tem uma denominação. Hoje a gente sabe muito bem como é que a bactéria se comporta, como ela é. Então, por exemplo, eu sei que essa parte aqui, essa aqui, essa aqui, tem a ver com o metabolismo de carboidrato. Esse amarelinho, essa sequência aqui, ó, é síntese da membrana dela. Esse rosinha tem a ver com replicação e reparo. Tá? Então, hoje a gente tem um conhecimento muito claro e é isso que faz com que a gente consiga hoje manipular geneticamente uma bactéria. É, só para lembrar, então, como eu falei, a bactéria faz da mesma forma o processo de replicação, gerando células iguais, tá? O processo de expressão, uma questão da transcrição e tradução, e ela faz o processo de recombinação, que é o que eu quero chamar a atenção assim hoje. Mas voltando um pouquinho na replicação, então é da mesma forma que uma célula eucariótica, ela vai ter 5 linhas, 3 linhas, é bidirecional, eu vou ter a formação dessa nova fita à medida que vão sendo adicionados nucleotídeos com todas aquelas enzimas, tá? Eu tenho forquilha, eu tenho um iniciador de RNA, que são a primase, eu tenho a formação de fragmento de Okazaki, eu tenho um DNA ligase, do mesmo jeito. Como ele é circular, ele é bidirecional, eu tenho uma fita crescendo para cá, outra para cá. No final, as duas vão se encontrar, tá? Porque eu vou ter na formação e aí eu vou ter duas células filhas e ela vai começar a dirigir. A transcrição, da mesma forma, a partir da fita de DNA, eu tenho a formação de uma de RNA. Mas lembre que essa célula, ela não apresenta núcleo. Então, por não apresentar núcleo, a transcrição acontece e a tradução quase que imediata, tá? Não precisa formar aquele RNA mensageiro maduro para sair. E só para lembrar, na fita de RNA, eu tenho uma organização. Então, nessa fita de RNA, eu vou ter a região produtora, que é a região onde vai regular a expressão desses genes, tá? E eu vou ter a região de terminação. A região promotora, ela tem como característica algumas sequências que a definem, e a partir dela é que a RNA polimerase se liga e começa o processo de transcrição para a produção da fita de RNA mensageiro. Tá? Então, a RNA polimerase se liga e a partir dali vai sendo criada a fita, a síntese de RNA mensageiro, para posteriormente ele ser lido e traduzido. Tá? A tradução, ele segue esse código genético, onde a partir de 3 nucleotídeos eu tenho um aminoácido. É importante lembrar que tem um aminoácido que dá início a tudo, que é a metionina, e eu tenho 3 opções de códon para finalização daquela proteína. Então aqui é o RNA transportador, aqui na base ele vai ter um anticódon e aqui na outra extremidade ele vai ter o aminoácido porque ele está representando ele. Esse aminoácido, ele tem que estar complementar a esse códon e a esse anticódon. Tá? Então o que tem aqui você complementar esse e isso tem que vai trazer o aminoácido referente a esse político. Ele vai ter um ribossomo, eu falei, as bactérias têm ribossomos livres. subunidade menor, subunidade maior, o RNA mensageiro. Então ele começa, ele se une e começa a fazer a leitura. À medida que esse fica de RNA mensageiro vai ser unido, vai sendo adicionados os aminoácidos para a formação dessa proteína. Tá? Como eu falei para vocês, ele não tem núcleo. Então todo esse processo de transcrição e tradução acontece à medida que essa síntese está sendo feita. Está vendo aqui? Aqui é o DNA, aqui é a RNA polimerase, essa fita azul aqui, ó, que está descendo, é o RNA mensageiro, e isso aqui que parece uns feijãozinhos, são os ribossomos. E eles já estão produzindo a proteína. Tá? Falando de regulação, e aí eu vou respirar um pouquinho, mas tá, quem fez biologia comigo vai lembrar, quem não fez e sabe, agora vai lembrar também, quem não sabe, vai aprender agora. A regulação do genoma bacteriano, ele não vai produzir proteínas o tempo todo, a hora que ele quer, da melhor maneira. Tá? Ele vai produzir à medida que ele vai ser necessário a ele. Tá? Então, só para lembrar, os genes, gene é uma sequência de nucleotídeo do DNA que é expresso um produto funcional. Uma sequência de DNA que não gera um produto não é considerado gene. Mas é importante lembrar que dentro do meu genoma bacteriano eu não tenho aquelas regiões que não são codificáveis, que são os íntimos. Isso eu só tenho lá no eucariota. Então, o genoma é a sequência completa de DNA e algumas não são convertidas em produtos funcionais, que são os íntimos, que no caso das bactérias não possuem. Mas uma coisa que a bactéria possui e que uma célula eucariótica não possui é a organização desses genes. Ela não tem muito espaço e não tem muito tempo. Então, para cada gene, uma célula eucariótica tem um promotor. Uma célula bacteriana, não. O único promotor serve para mais de um gene, contanto que aquela sequência de genes sirva para o mesmo metabolismo. Tá? Isso confere a ela certa vantagem. Então aqui, ó, no genoma eucariota eu vou ter um promotor e vou ter um gene. Um promotor e vou ter um gene. No caso das bactérias, ela vai ter um promotor para esse e esse gene. Contanto que esse gene, eles participem do mesmo metabolismo. Tá? Isso a gente chama de operando. Aqui é um outro exemplo, ó. Aqui é uma região promotora que vai operar ou organizar três genes diferentes, tá? São genes estruturais. Isso a gente chama de RNA mensageiro policistrônico. Para a regulação desse genoma bacteriano, ele segue duas linhas. A linha da repressão ou a linha da indução. O da repressão, a gente vai controlar a síntese de uma ou mais enzimas. E geralmente, quando são expostos ao produto final, essa síntese é relacionada ao produto diminui. O que é isso? Se eu tenho muito daquele produto final, aquele acúmulo daquele produto faz com que sinalize para a minha célula e pare de produzir. Eu estou reprimindo ela. Tá? Já a indução é o contrário. A presença de algumas substâncias induz a síntese daquilo que eu desejo. Vamos lá. Antônio, para você realizar. Eu dessa aula ontem. Só que não foi o que eu trouxe aqui, foi meu. É? Você e o Pedro desistiram. Quer dizer, sou. Desistiu. Você comprou fora saudade, eu vou voltar 5 pontos pelo jeito. Enfim, ali a figura está mostrando. Como é a regulação da lactose em bactérias? Então, a gente chama de operon-lac. Tá? O operon-lac, ele trabalha com três genes estruturais. E ali vocês vão ver, eles estão representados no Z, Y e A. E ali na frente dele tem o P e o O, tá vendo? É a região promotora e a região operadora. A região promotora e operadora são as regiões que vão regular a questão das mensagens. Então, mesmo que na região operadora tem dois braquinhos, você faz assim. Porque ali é o que ele regula. Como é que funciona isso? Eu sou uma bactéria. Eu, como bactéria, maravilhosa, esse é um sistema assim. Se ele tem uma molécula ligada ali, uma proteína repressora. É um estímulo? É um estímulo. A pele de todo. É, mas antes de falar do estímulo, a gente tem que entender que esse operão está sempre reprimido. Tá? Ele tem uma proteína na parada. Por quê? Porque eu tenho uma droga dele, então, ele está naquela posição impedindo o que transcrever a RNA polimerase. Então a RNA polimerase é aquela bolinha transparente, ela não consegue seguir. Tá? Quando é que eu vou ter a transcrição? Quando houver a glicose. Então a própria glicose serve como um indutor. A presença da glicose se liga no meu repressor. Está vendo que eu estava em formato de N e agora está em formato de U? U? Ali na outra ponta. Porque a lactose se ligou a ele e muda o formato. Como mudar o formato, ele consegue se ligar na minha união operadora? Não. Se ele não consegue, está livre para que a minha RNA polimerase transcreva os três genes necessários para a metabolização da lactose. Quando acabar a lactose, tem lactose para me ligar, para se ligar ao meu repressor? Não. Se não tem, meu repressor volta a se ligar na região e volta a impedir a metabolização, a transcrição de genes necessários para a metabolização. Tranquilo? Lembrado, né? Ótimo. Isso é uma regulação negativa. Mas se vocês lembrarem lá da biologia, esse sistema apresenta também uma regulação positiva. Né? Por que regulação positiva? Porque antes da lactose ele prefere usar a glicose. Então, se existe glicose, mesmo havendo lactose, ele vai usar a glicose como fonte de energia. Quando é que ele sabe que a glicose acabou? Porque depois que a glicose for toda metabolizada, vai sobrar uma molécula chamada NP5-aminoalcamp, CAMP, ou NP5, que vai se ligar de uma outra molécula chamada CAP. E essa CAP é que vai facilitar o processo de transcrição. É o que vai dizer, ó, agora pode transcrever porque não tenho mais glicose. Se eu não tenho mais glicose, então eu posso começar o processo de transcrição. Mas só lembrar, a transcrição só vai ocorrer se não houver glicose e houver lactose. Tá? Então o operão age, ele age de duas formas. A regulação positiva, com a presença da molécula CAP associada ao NP5, e uma regulação negativa, que depende da presença de lactose para se ligar no meu repressor. E isso acontece quando? Quando eu tenho glicose, não tenho glicose e tenho lactose. Tá? Isso aí é um flashback. Um outro exemplo de sistema com repressão é o operon do triptofano. Triptofano é um aminoácido de grande importância para a bactéria que ela consegue produzir. Tá? Como é que o triptofano passiva? Ele gera o operon 5 genes estruturais, tá? O, E, D, C e B. E ele também tem uma região promotora e operadora. Está vendo ali? Três embaixo. Só que essa região promotora e operadora, ela está livre. Aqui ela está com repressor. Tá? Aqui ela está livre. Está livre? Se ela está livre, significa que está transcrevendo o tempo todo. Vocês podem ouvir? Mas vai chegar um momento, eu vou ter tanto triptofano, que a célula vai dizer um problema mais. O que ela faz? O próprio triptofano que está em excesso se liga numa proteína e ela reprime. É o contrário do operon. O operon ele está reprimido e ele precisa de alguém para induzir. O triptofano está livre e precisa de alguém para reprimir. Tá? Então acaba dizendo que o operon é um sistema por repressão. E aqui é um sistema. Foi isso. relação à lactose. Ela prefere a glicose, por quê? Porque ela cresce muito mais rápido em menor tempo, tá vendo? A glicose gera mais ATP do que a lactose. Então, diante disso, na presença dos dois, ela vai usar a glicose, vai parar e só depois ela vai usar a lactose. Mas é importante dizer que eu falei então da replicação, falei da transcrição com a regulação dos dois sistemas. Os mais comuns operam lá, que é o operão triptofano. Eu tenho diversos operões e é baseado nesses operões que eu consigo fazer a questão da engenharia genética. Eu não falei para vocês que eu consigo pegar uma sequência, colocar no meu plasmídio, inserir na minha bactéria? E como é que eu faço aquela bactéria produzir o que eu quero? Por um sistema de operon LAC. Sabe como? Eu coloco o gene que eu quero dentro daquele sistema de operon LAC dos genes estruturais. E aí, quando eu coloco uma substância que induza, ele começa a transcrever. E aí ele transcreve aquilo que eu desejo. Ele começa a produzir a proteína que eu quero. Tá? Então, eu consigo usar a regulação dela a meu favor. Existem vários tipos, gente. O mais comum é fazer essa questão da engenharia com a utilização do operon LAC. Tá? Aí eu falei dos plasmídeos, né? Então, os plasmídeos, eles são segmentos circulares, eles têm um tamanho que varia muito, de 1.500 a 400 mil pares de base. Eles vão se duplicar independente, e é essa a vantagem também, porque a minha sequência vai estar no plasmídio, e aí ele vai se duplicar independente da célula crescer ou não. Tá? Eles vão carregar informação genética que não é essencial à célula, mas pode prover uma vantagem seletiva, e essa vantagem seletiva geralmente está associada à resistência múltipla. Tá? Uma outra coisa que a gente faz é, quando eu vou... Tá, o que é que eu faço? Eu pego esse plasmídio, coloco o meu gene. Nesse plasmídio também eu vou colocar o gene de resistência antibiótico tal. Quando eu pego esse plasmídio e vou inserir em bactéria, nem todas as bactérias vão absorver esse plasmídio. Aí o que é que eu faço? Eu pego aquela cultura, ponho aquela cultura em uma placa onde tem um antibiótico que ela é resistente. Então aquela bactéria que não tem plasmídio, ela não consegue sobreviver porque ela não tem um gene da resistência. Então eu consigo selecionar aquilo que é resistente. Eu consigo selecionar aquilo que tem um gene que é zero. Compreender? Então, o plasmídio, eles podem conferir resistência à droga e outros agentes antimicrobianos, produção de falando de fatores de virulência, como toxinas e adesinas, degradação de substâncias de destino biótico, como petróleo, tá? Aquelas bactérias. É, tem bactérias, a gente utiliza a bactéria para metabolização do petróleo. Tá? Algumas conferem mecanismos adicionais para uma questão de regulação e é muito importante para a questão de engenharia genética no geral e a dia. Aqui é uma representação do plasmídio, ele é circular, ele é menor, e a gente observa ele da mesma forma que o cromossomo, só que o meu avião é menor que o outro. Para chamar a atenção de alguns pontos, o primeiro é o transposons. Eu posso ter sequências gênicas dentro do meu material genético que são considerados genes saltadores. O que são genes saltadores? São genes que literalmente saltam de uma sequência de uma posição para outra. Tá? Esses genes, eles são elementos genéticos móveis que podem transferir DNA dentro de uma célula de uma posição para outra ou entre diferentes moléculas de DNA, como plasmídio-plasmídio ou plasmídio-cromossomo ou o contrário. Esse evento, ele põe em risco a sobrevivência, obviamente, porque essa posição, esse saltar pode ser inserido em uma região de uma enzima que seja essencial à vida da bactéria. Mas também é responsável por quase 15% das mutações que ocorre no genoma bacteriano, como ele é, a estrutura dele. Então ele apresenta uma sequência aqui, que é complementar essa, se você olhar de forma invertida, tá vendo? A, T, T, A. E ela tem um gene de transposoase. É um gene de uma sequência de uma enzima, e é essa enzima que corta ele e transfere para outro lugar. Então, aqui tem a sequência do fio, do início, quando for transferido, a mesma coisa, gente, que é só para mostrar como é que acontece, tá? Como é que ele consegue se ligar na outra, né? O forte que a enzima faz. É, isso é só a nível de curiosidade, que está sendo bem discutido ultimamente. A questão da variabilidade genética, ela acontece de duas formas. Uma por mutação e outra por recombinação. A mutação é a alteração de sequência de base do progenado. Mutação, eu estou falando que eu troquei um T por um A, um G por um C. Recombinação, eu estou falando de sequências. Eu pego sequências longas e recombino. Tá? A mutação é um processo vertical. Então, a mutação ela acontece em um processo de replicação, que tem alguma mutação. É, eu vou, só o meu descendente vai ver isso. Tá? Então, ocorre durante o processo de replicação. A recombinação não, é um processo horizontal, que a gente já tinha sinalizado. Ocorre durante os processos de conjugação, transformação e transdução. A mutação ela pode ser missense, não sense e fase de leitura. Então, com calma, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de mutações. Aqui são as fitas de DNAs parentais e aqui estão sendo produzidas outras duas células fitas. Vocês concordam comigo? Aqui tem T, G, T, aqui seria A, C, A. O que aconteceu? Mutação. Tá. Essa aqui mutou? Não. Então eu vou ter uma célula filha que não mutou e a outra célula mutante. Mutante, exatamente. O que acontece é que a célula, por ela não ter corrigido esse erro, ela não entende que isso aqui é um erro. Ela continua a vida dela. Tá? E no próximo momento, onde ela for duplicar, ele duplica certo. Por quê? Porque ela não vai corrigir isso aqui, porque para ela está certo. E aí essa célula começa a adquirir essa mudança como sendo dela. Tá? Então a mutação acontece. Essa mutação aqui teve mudança de aminoácido, o que pode ser bom, pode não mudar em nada e pode ser péssimo para ela. Tá? A gente não tem como dizer o que uma mutação vai causar. Então, por exemplo, a anemia falciforme, eu sei que está acontecendo com a procariose, mas eu só para mostrar para vocês, é justamente uma mutação de um único aminoácido. Então, a mutação de um único aminoácido, de um único nucleotídeo, que levou a mudança de um aminoácido, faz com que essa célula mude o formato. Ela já não é uma célula normal. Tá? É, aqui é o mesmo exemplo. Tá? Não. Aqui, na verdade, é um exemplo onde houve inserção. Está vendo aqui? Aqui seria A, A, C, C, C, G. A, A, C, G, A. Porque ele vai ter aqui, ó. Durante o processo de replicação, ele adicionou um nucleotídeo que não existia. Por adicionar um nucleotídeo que não existia, ele mudou a fase de leitura. O que é fase de leitura? Ele tinha que ler A, A, A gerar uma fenilalanina. CCG gerar uma glicina. Ele vai ler AA, gera uma fenilalanina, e ali vai ler TCG, que gera uma serina. Essa mudança de fase de leitura vai mudar todos os aminoácidos que vem a seguir. Porque eu já não vou ler de 3 em 3 que eu estava lendo. Os 3 em 3 já mudam. Tá? Aqui é de inserção. De deleção seria a mesma coisa no sentido só que eu deleto um e a fase de leitura muda. E aqui é justamente o que Ivana falou, de deleção. Tá? Aqui a sequência seria a metilamina, desculpe, depois uma lisina. Mas por ter havido. Aqui não é mudança, aqui é mutação nonsense. O que é mutação nonsense? Eu mudei o nucleotídeo, tá vendo? Em vez de ser uma. Passou a ser um A. E aí aquilo que seria a enzima fenilalanina virou uma parada. Então aquela proteína não é produzida. Tá entendendo? Sim. E aqui a deleção faz a mesma coisa, mudação de fase de leitura, aquilo que eu havia dito. Como eu tirei um, eu mudo a fase de leitura, tá? Um exemplo disso, gente, é assistir House. Vocês lembram de 13? Sim. Que tinha uma doença degenerativa, não sei o quê. Era essa doença de quem? Né? O que é essa doença? Uma pessoa normal teria 10 a 26 repetições dessa mesma sequência. Uma pessoa que tem essa doença, ela tem mais repetições. Isso faz com que cause movimentos corporais normais, falta de coordenação e afeta habilidades mentais e alguns aspectos de personalidade. E isso é acumulativo. Tá? Com o tempo, a pessoa vai apresentando esses distúrbios. Isso devido à questão da inserção e à repetição. Tá? Eu tenho que chamar a atenção de alguns agentes mutagênicos. Então, por exemplo, o ácido hialurônico, ele faz justamente essa mudança, tá? Ele altera o nucleotídeo e isso faz com que o DNA seja mutado. Agora, só vou ver isso, ó, no meu descendente, ok? Né? Às vezes o problema não é seu, você pegou o problema, passou pro outro. Eu também tenho alguns análogos de nucleosídeos, tá? A 2-aminopurina é incorporada ao DNA no lugar da adenina. A mesma coisa é assim o bromuracila. Ele é utilizado como droga, como substância, porque troca timina pelas enzimas celulares. Então, algumas substâncias, elas são mutagênicas. A exemplo também do sol. Agora, a gente adora tomar um solzinho para ficar com a marquinha, né? Fazer uma invejinha. E, basicamente, a exposição ao sol, ele leva a essa união de timina com timina, tá vendo? E essas timinas, timinas do almondímer, quanto o seu corpo é capaz de observar esse erro, ele retira e coloca um novo. Se não, isso aqui em algum momento vai virar um só. Durante o processo de duplicação, porque ele não vê isso como duas coisas. Tá? Exatamente. Câncer de pele. Falando sobre recombinação, eu falei para vocês que eu tenho três processos. Transformação, a conjugação e a transformação. A transformação a gente viu naquele vídeo. Tá? Ele basicamente é uma técnica que é muito utilizada para essa questão da engenharia genética, onde uma célula doadora que foi morta, o material genético dela pode ser absorvido por outra. Só que não é qualquer outra que recebe, ela tem que ter uma célula competente. Nem toda célula tem essa capacidade de absorver pura e simplesmente. Tá? Mas na maioria das situações isso é bem comum. Então o que, é que essa célula faz? Ela absorve esse material e incorpora o seu e permanece. Se essa sequência que foi incorporada confere a ela uma vantagem, ótimo. Se conferir um problema de relação, ela vai morrer. Mas geralmente elas se dão bem, gente. A gente tinha que se dar mal. Tá? Esse é um processo de transformação. A transformação pode ser natural, como é comum em cerebro, gonorreia, hemófilos e influenza, ou pode ser artificial. E aí, artificial, a gente em laboratório utiliza algumas técnicas para que a célula seja capaz de absorver. Uma eletroporação ou bolística. Eletroporação é uma corrente elétrica que é aplicada à célula. Isso faz com que a sua parede, a sua membrana fique um pouco mais frouxa, permitindo a absorção desse material. E balística é justamente a balística, a inserção direta, como se fosse uma bala daquele material dentro da célula. A transformação aqui, mostrando o DNA que vai ser incorporado, pode ser incorporado nesse material genético, ao cromossomo ou plasmídio. A conjugação foi aquilo que a gente já havia dito. A conjugação depende da presença de pilha. Então, nem toda bactéria é capaz de fazer a conjugação. É, ele é um processo de DNA de uma bactéria para outra, envolvendo um contrato entre as duas células. Quando a célula porta um fragmento de natureza F, é denominada F+, enquanto que as células providas de tais fragmentos são denominadas F-, que são receptoras. Então, a capacidade conjugativa está relacionada, ligada a um operon que é chamado de TRA, com a síntese do PIL-F. O que é isso? Então, aqui, quando uma célula é positiva, ela consegue transpassar o seu material genético para a próxima. Tá? Então, o receptor que é F negativo, agora passa a ser convertido F positivo. Quando uma célula tem um fator F, mas esse fator F está integrado ao cromossomo, a gente fala que é uma célula de alta frequência de recombinação, e ela passa a ser chamada de HFR. Essa célula de alta frequência de recombinação, ela passa o seu material entenderam? É F positivo quando essa célula passa, mas não é incorporada ao cromossomo. HFR, quando está incorporada ao cromossomo, e sempre incorporada ao cromossomo, ela pode passar para que seja incorporada ao cromossomo do próximo célula. E transdução, gente, tem a ver com vírus que infecta bactérias, tá? Então, é a transferência de material genético do vírus para as bactérias. E esses vírus que infectam bactérias, a gente chama de bacteriófago. Como é que acontece? Pode ser um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico. Um ciclo lítico é quando esse vírus incorpora seu material, tá? Esse material dentro da célula faz com que a célula comece a produzir mais vírus, e ao produzir mais vírus, leva a lise da bactéria. Lítico, porque leva a lise. Tá? Entretanto, o que pode acontecer é esse material ser incorporado ao DNA bacteriano. E ele fica lá, ó, um bom tempo. A célula vai se dividir, vai ficar, e ele vai ficar de boa. Pode acontecer de alguma situação fazer com que ele saia desse ciclo e entre no ciclo lítico. Tá? Então, aquilo que estava incorporado, por alguma razão, ele passa a produzir os novos vírus e aquela bactéria pode ser lisada. Mas, de forma geral, essa conjugação ao cromossoma bacteriano confere, com o passar dos anos, algumas particularidades, e isso ele não volta a entrar no ciclo lítico, mas pode acontecer. Um exemplo disso é isso aqui, ó, a transdução especializada. É um fenômeno onde a propriedade bacteriana é codificada pelo profago. O fago está integrado e carrega genes que são específicos da bactéria e vão alterar o fenótipo bacteriano. Tá? O que é isso? Por exemplo, a colinobactéria difteria, que causa difteria, sabe-se hoje que parte do gene dela foi originado de um profago, de uma sequência de um bacteriófago. Tá? E hoje ela tem essa capacidade de causar, de liberar toxinas por causa dessa conjugação. A mesma coisa é o Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa. A citotoxina liberada por ele, hoje sabe que foi originada de um fago. Então, essa incorporação para algumas bactérias já aconteceu há tanto tempo, que hoje essa sequência ele não é capaz de voltar a gerar uma bactéria, um vírus, mas é capaz de conferir a essa bactéria alguma especialidade com a produção de uma toxina. Tá. Vamos para a aula prática? Será que...